fofa, quando é pega, não sabe falar. Você pergunta a verdade, questiona e só faz bafafá. O boca fofa é recorrente de um adjetivo da questão. Se faltei com a verdade, não sei falar com o irmão. Se faltei com a verdade, não sei falar com o irmão. Larirará. Padeiro de dade, dadeiro. Padeiro de dade, dará. Padeiro de dade, dade um pouco mais de lará. Padeiro de dade, dadeiro. Padeiro de dade, dará. Padeiro de dade, dade, larararará. É o boca fofa. Boca fofa é uma tendência assim tão global. Quando não tem verdade, boca fofa é fenomenal. Não consegue tecer letra, palavra, sequer uma sílaba. Ele tá todo perdido, já não sabe nem mais rezar mandinga. A mentira se fez assim, perdeu o dente, a língua. E o boca fofa é tendência global pra menina e menina, lari larará. Padeiro de dade, dadeiro. Padeiro de dade, dará. Padeiro de dade, dadeu um pouco mais de larará.